Mato Grosso, Cuiabá, hotel no centro. Um gringo trouxe 6 quilos, pureza 100%. De Bogotá na Colômbia foi pra Bolívia. Cruzou a fronteira com o Brasil pelo mato com guia. Departamento de Operações de Fronteira. Não tem munição pro oitão, enferrujado na capucheira. Vamos engomar com metade da coca, roupa na mochila. O resto vai como shampoo em forma líquida. 3 mil dólares no terminal, barra funda, 21 horas de viagem. Embarquei na segunda, é menos pele de andorinha convencional pro destino. Mapear em São Paulo, os aeroportos clandestinos. A União transporta o pilão pra viciar com a cafeína. Souza Cruz, o free, pra viciar com a nicotina. Eu sou injeção pra abstinência, 24 horas. A cura pras náuseas, vômitos, dores ósseas. Qual minha chance? Eu de 74 bairros da periferia. Tem menos alunos na USP que a rua Bela Sintra. Minha célula Black Panther não pegou necrose. Me devem a mansão do Safra, não seu pai nem roubo. Copa floresta pra era de todos, o boy pôs grade. Placa de monitorado e seu olhar chama o Depatri. Conheço a colonização que não tá no livro. Sei porque no reino do Senhor não entra rico. Não é viagem de primeira classe. Existem rosas. O pedágio é pago com a vida. Estrada da dona. O itinerário é o calvário. Sou passageiro da agonia. Não é viagem de primeira classe. Existem rosas. O pedágio é pago com a vida. Estrada da dona. O itinerário é o calvário. Sou passageiro da agonia. BR-163, carreta capotada. Jogaram óleo na pista pra saquear a carga. Desliguei o disque, man, parada na lanchonete. Dei uns dois pra abrir apetite pro selfie. Serve-se um caminhoneiro, deu uma ideia na bomba de gasolina. No sertão trepa 3 dias por um saco de farinha. Nem a melhor do Ari Toledo é igual essa aqui. Aí o Brasil quer mediar a paz no Haiti. Estranho aqui não ter fanático islâmico em série. Degolando o cliente Ricardo Almeida na internet. Mais 3 viagens, objetivo tá alcançado. Comprar uma Scorpio, uma Plain L4. Vou fazer blitz, matar quem não der o carro. Desfigurar com motosserra pelo ponto de tráfico na tribo. Só chega chefe, o índio que mais matar. Soberania, USA veio com bomba nuclear. Não sou pensador como Sócrates, Platão, mas nem televisão não conseguiram minha alienação. Enxergo na ciência só uma raça humana. Na biologia não tem supremacia branca. 3 dias vendendo Trident, garis, imperadores. Eu queria tunil pro cofre da empresa de valores. Você 10 graus na escala Richter. O terremoto que atira no júri que me condenou e dá pinote de moto. Não é viagem de primeira classe. Existem rosas. O pedágio é pago com a vida. Estrada da dona. O itinerário é o calvário. Sou passageiro da agonia. Não é viagem de primeira classe. Existem rosas. O pedágio é pago com a vida. Estrada da dona. O itinerário é o calvário. Sou passageiro da agonia. Tô quase em SP, perto da divisa. Polícia 500 metros, puta frio na barriga. Saudade do bairro com placa, área de risco. Que pra burguesa perdida é piercing de 12 no umbigo. Onde o lazer são 4 pedras pro gol. Das crianças cair da laje com pipa, ficar o peito na lança. Chefe da boca destronado, lá não tem cortejo. Parente que for velar morre no enterro. É onde o rico pratica seus 7 pecados capitais. Enterra com cada óbito 1 milhão de reais. Por isso os hectares de maconha em Pernambuco disputam com o Paraguai a maior exportação do mundo. Por isso a drenagem linfática da madame é com meu punhal. E a minha 380 é modeladora facial. Formigas vivem juntas, juntas abelhas fazem mel. E o homem feliz é o que sozinho vive no arranha-céu. A puta fez canto no Royal College, só desafina. Toma lugar do beck do morro que dá de 1000 nessa galinha. Teatro pra favela é pra encenar peça pornô. Shakespeare é pra quem fez artes dramática no exterior. Tô na rodoviária, o mano de gap na blusa. É só entregar nos orelhão e cair pra Ubatuba. Pontual me abraçou, cuzão, tirou a lupa. Era código pros cambé, me entregou como Judas. Não é viagem de primeira classe. Existem rosas. O pedágio é pago com a vida. Estrada da dona. O itinerário é o calvário. Sou passageiro da agonia. Não é viagem de primeira classe. Existem rosas. O pedágio é pago com a vida. Estrada da dona. O itinerário é o calvário.